Nós cremos, irmãos, que quando nossa vida espiritual, ela está ajustada com Deus. Quando nossa vida espiritual está em ordem, e isso não é de um dia para o outro, isso é uma caminhada. Porque existe na vida espiritual, algumas pessoas dizem altos e baixos. Bom, esse não é o ideal. O ideal, no meu ver, é um crescente contínuo. Ninguém sobe de repente também. Mas é dia a dia, passo a passo, nós vamos crescendo com o Senhor. E quanto mais crescemos, mais conhecemos Deus. E quanto mais o conhecemos, mais nós o amamos. Se nós não amamos Deus devidamente, é porque nós não o conhecemos ainda devidamente. Sabia? Vamos ler uma palavra de Deus que traz um encorajamento para nós. Capítulo 5 de Josué. Ali no sexto livro da sua Bíblia. Josué, capítulo 5. O próprio Josué teria uma grande empreitada pela frente. Ele tinha uma grande tarefa. E o Senhor aqui lhe dá um apoio tremendo. 5:13, veja aí, Josué 5:13. Achou na sua Bíblia? Diz ali: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Amém, irmãos? Veja, esse grande comandante, um homem treinado na guerra por muitos e muitos anos. Um homem, podemos dizer assim, treinado por Moisés. Um homem que passou 40 anos atravessando o deserto. Alguém que tinha, vamos dizer assim, fibra para aguentar grandes coisas. Alguém que tinha um treinamento, se dá para dizer um treinamento mental, para suportar pressões terríveis. Pois agora Josué é o líder de Israel. Ele está prestes a conduzir Israel para dentro da terra prometida, para Canaã. Mas esse grande líder, no meu ver, com todas as capacidades, com todas as habilidades e treinamentos humanos, com toda a capacidade espiritual, porque era um homem que andava já muitos e muitos anos com Deus, esse homem precisava algo mais. Afinal, eles teriam uma grande luta nos próximos anos. Dizem, alguns estudiosos, não tem esse número na Bíblia, mas dizem que Josué levou aproximadamente de 6 a 7 anos para conquistar Israel. Esse Israel, o território, essa Canaã. Se a gente vai lendo na Bíblia, parece que foi uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali, e está tudo resolvido. Vejam, anos e anos e anos, mas antes de começar uma luta, eu vou dizer, antes de a gente também começar um empreendimento, ou uma tarefa, ou mesmo uma aprovação da parte de Deus, nós precisamos um fortalecimento. E veja o que aparece aqui. Diz ali, ao pé de Jericó. Ele já estava vendo a primeira cidade com a qual eles teriam que lutar. Era uma mega super cidade. Era uma cidade de guerreiros. Era uma cidade com homens treinados, com material de guerra. Eles tinham tudo. Mas quem aparece, diz aqui, veja, um homem que trazia na mão uma espada nua. Uma espada já sem a bainha. O que, que significa isso? Alguém que vem para lutar, alguém que vem para guerrear. Josué olha aquele homem, ele num primeiro momento não sabe bem quem é esse homem. E ele pergunta a esse homem, que na verdade é o Senhor, é o anjo do Senhor. Esse homem vem e traz aquele impacto na vida do Josué. E Josué pergunta, tu é dos nossos, tu é dos deles? Bom, uma coisa Josué sabia. Esse ser que apareceu veio para a guerra. Só não sei se é contra mim ou a favor de mim. É contra Israel ou a favor de Israel. Aqui vem esse homem, e esse homem que não é homem, vamos dizer, esse homem que é Deus. Ele diz, não, eu não sou dos inimigos. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu sou tipo o comandante do exército do Senhor. Então nós temos um encontro de dois comandantes. Um comandante terreno, humano, que está servindo a Deus. E um comandante divino, celestial, que veio para auxiliar o comandante terrestre. Cá entre nós também não precisamos, vamos dizer, desse apoio divino, desse apoio celestial na nossa vida, no dia a dia. Temos ou não temos nossas lutas? Pela frente, a nossa frente não tem às vezes coisas que nos parecem impossíveis de transpor. Jericó era a cidade mais forte de Canaã. A mais bem preparada para a guerra. E os filhos de Deus, ao chegarem ali, depois de 40 anos de deserto, ao chegarem em Canaã, a primeira cidade é a mais forte. O que, que Deus queria mostrar com isso? Se vocês vencerem a primeira, vocês vão vencer as outras, não é assim? Se tu passar pelo maior desafio, não é que você tem fé para enfrentar os outros? E aqui então, vem esse ser, que é o próprio Senhor, e ele se apresenta para Josué. Ele se apresenta e diz sua identidade, e também mostrou sua tarefa. O que ele veio fazer? Ele veio lutar em favor dos filhos de Deus. Nós precisamos, eu falo por mim, penso que você fala por você. Nós precisamos diariamente este fortalecimento interior. Você não precisa? Você pode ser um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, um homem de temperamento forte, uma mulher forte, que enfrenta tudo, que vence tudo e dá o teu jeito. Tudo bem. Josué era assim, um homem forte. Um homem que poderíamos dizer assim, que não era dado ao medo. Um homem corajoso. Um homem que se fosse um militar do nosso tempo, seria um homem com muitas medalhas no peito e muitas estrelas em cima do ombro. Pois esse homem está então prestes a fazer esse grande investimento e essa grande batalha. E aparece o Senhor para ele. E aí ele logo diz, veja no verso 14, que diz o meu Senhor ao seu servo? Olha a posição do comandante em relação ao Senhor que aparece. O que me dizes, meu Senhor? Qual atitude? Atitude de Josué? Volto a dizer, um homem super bem sucedido. Ele chama Deus, que aparece a ele ali, ele chama, tu és meu Senhor. Eu sou teu servo. Sabe quando nós começamos a vencer na vida? Quando o nosso coração está na posição certa. Se o nosso coração estiver na posição errada, é só uma questão de tempo e o desastre está feito. Vejam, mas ali respondeu o príncipe do exército do Senhor, a Josué, descalça, tira as sandálias dos pés. Ao tirar as sandálias dos pés, era um sinal de humildade extrema, mais do que humildade. Era um sinal de escravidão. Escravos não usavam sandálias no mundo antigo. Sandália era para pessoas mais ricas, para pessoas mais importantes, para pessoas com posição social, ou para pessoas com autoridade. E agora chega ali aquele anjo do Senhor e diz, tira. Eu escrevi uma frase aqui na minha Bíblia, que diz assim, vitória ou derrota tem início no coração. Medita nessa frase, eu vou te dizê-la de novo. Vitória ou derrota tem início no coração. Não copiei de ninguém, nem é uma frase bombástica, não. É o que eu deduzi dessa palavra de Deus. Josué podia dizer para o Senhor, Senhor, nós temos uma luta à frente, mas nós estamos tão bem preparados, nós temos tantas estratégias de guerra, que nós vamos pôr aquela cidade abaixo. Ele podia dizer isso no seu coração, ele não disse. Ele podia dizer para o Senhor, Senhor, aqui na terra, naqueles dias, era o homem que mais representava Deus, era o homem mais importante que tinha. Senhor, eu estou aqui. Por que assumir uma posição de escravo? Ele assume a posição. Vocês lembram de um homem que estava doente de lepra, um homem chamado Naamã? E um dia ele ficou doente e a empregada deles, a empregada doméstica, disse, olha, vai lá na minha terra. Lá na minha terra tem um homem de Deus que Deus vai usar para te curar. E o Naamã, muito rico, muito poderoso, muito bem sucedido, foi para lá, levou ouro, levou prata, levou roupas de festa para dar para o dito homem de Deus. Chegou lá, o homem de Deus nem recebeu ele. Mandou dizer para um outro discípulo de profeta, vai lá e diz para o comandante que se banhe no rio por 7 vezes. Estão lembrados disso? E o comandante ficou indignado. Ficou bravo, disse, mas o que esse homem está pensando? Eu venho lá da minha terra, eu lhe trago presentes riquíssimos e ele manda eu tomar banho nesse riozinho. Ele até disse, lá na minha terra, que era a Síria, lá tem, onde tem guerra hoje, já está 2 anos com guerra lá, não está? Lá na minha terra tem rios muito melhores que esses aqui. Ele queria ir embora, indignado, bravo. E os outros oficiais disseram, comandante, se esse homem aí, que nem apareceu, mas que está ali na casa, ali dentro da casa, se esse homem te pedisse uma coisa muito difícil, tu faria? Faria. Se ele te pedisse um caminhão de dinheiro, que levaram camelos cheios de ouro e prata, tu daria? Daria. Ele só te pediu para te banhar 7 vezes. Parece um pedido simples, meus irmãos. Parece ou não parece? Que custa ir ali tomar, dar um mergulho? Dá o segundo, dá o terceiro, o que custa isso? Nada. Custa tudo. Aquele homem teria que tirar suas roupas. Roupas de vitória. Cheia de medalhas e condecorações. Ele teria que tirar suas roupas na frente dos seus comandados. E a lepra, as feridas na pele, a pele apodrecendo, tudo apareceria. Aquilo que estava como que em oculto, todos veriam. Por isso ele não queria tirar a jaqueta, tirar a calça e ficar só de calção, seria para aquele homem como que um ato humilhante. Todo mundo ia ver, o comandante está todo podre, vai morrer. E ia mesmo, estava mesmo, era físico, mas tinha uma outra cura maior que o Senhor queria lhe dar, que era que ele era um homem que sempre se achou, como dizem os jovens, se achava o cara. Você viu a frase que eu disse? Vitória ou derrota tem início no coração. Qual a diferença de Josué e Naamã? Esse comandante orgulhoso, que depois se humilhou. Qual a diferença? Josué, prontamente. Para mim, essa é uma grande coisa num homem de Deus, numa mulher de Deus. A prontidão em obedecer. Pergunte aqui quem tem filhos. Não é bom quando nossos filhos nos obedecem na primeira palavra nossa? Não é bom? E não é ruim quando filho, tu não vai fazer isso, filho? E ele faz corpo mole, faz que não viu, fecha um olho. Mas filho já... E aí depois de 10 vezes, quando a gente está quase perdendo a paciência, não é ruim isso? Muito ruim. Pois Deus ama esse perfil de pessoa que ouviu a palavra dele prontamente: Senhor, eu obedeço. Onde se criou Josué? Veja o histórico de Josué. Provavelmente ainda nasceu no Egito e saiu do Egito moço, entre os escravos que estavam indo rumo a Canaã. Ou nasceu no deserto. O que é que ele fazia? Vocês lembram a adolescência e juventude de Josué? O que é que ele fazia? Se preparando como um guerreiro, todo homem se preparava para ser guerreiro. Mas ele tinha uma tarefa mais e maior que guerreiro. Ele ficava como assistente, auxiliar, ajudante do próprio Moisés. Lembra desse fato? Quando Moisés precisava de algo, Moisés estava lá dentro da tenda, orando. Estava, se vamos dizer, estudando as escrituras, porque ele tinha recebido muita coisa de Deus. Ou ainda estava escrevendo muita coisa que recebera de Deus e as revelações que recebia de Deus. Quando, por exemplo, Moisés precisava de água, disse, Josué, busca uma água para mim. Quando tinha que armar e desarmar a tenda, afinal, isso aconteceu por 40 anos. Josué, desarma a tenda para mim. Josué, arma a tenda. E aquele moço estava sempre pronto ali para servir. Quando aparece alguém do Senhor aqui e diz, tira as sandálias dos pés, para ele não foi difícil. Vocês viram a prontidão? Porque ele tinha feito isso a vida inteira, assumido o papel de servo. Você pode ver em toda a Bíblia, as pessoas que almejaram posições, não receberam da parte de Deus. Algumas até forçadamente fizeram aquilo. Chegaram onde queriam chegar, mas não permaneceram. Quando Deus chamou Moisés, vocês lembram, irmãos? Moisés disse, não, Senhor. Eu não. Tira as sandálias dos pés. Ele tirou. Quando Deus apareceu para Moisés também. Agora vai lá no faraó. Eu estou te chamando para libertar o meu povo da escravidão. Não, Senhor. Eu não tenho condições. Eu não sei falar. Parece que Moisés era meio gago. Ele não era fluente nas palavras. O irmão dele, Arão, era bom de papo. Mas ele tenta se esquivar, ele tenta dizer, não, Senhor, não, Senhor. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz, Senhor, eu sou muito moço, eu não tenho condições. Jeremias diz, ninguém vai me ouvir, Senhor. Seria como se fosse hoje... Senhor, eu ainda sou um jovem, eu sou um adolescente, um pouco mais, ninguém vai dar atenção a mim. E o Senhor chama. Veja, as pessoas, aquelas que Deus chama, normalmente querem fugir do chamado. E os que não, Deus não chama, eles querem chegar a poderes. Quem foi que botou Josué naquele lugar? Não foi o próprio Moisés? Não foi, irmãos? Quando o coração é de servo, Deus levanta. O Senhor Jesus teve um coração maior de servo do que o dele na terra? Não. O Senhor Jesus serviu ao ponto de dar a própria vida. Josué tinha um status, tinha comandante. Mas não é a posição que nós ocupamos. O mais importante é o coração. Deus enxerga onde outros não enxergam. Com o tempo o coração vai ser aparente também, viu? vai ser, todo mundo vai enxergar, com o tempo. Tinha um homem na Bíblia de um coração, parece razoável no início, mas foi piorando, piorando, piorando, o rei Saul. O rei Saul, o Espírito Santo se retirou dele. O rei Saul começou de erro em erro, em erro, em erro, cada vez pior. Quantos anos levou a decadência de Saul? Se fala em torno de 15 anos. Aquele homem continuava no poder, se fosse, continuava sendo rei. E ele foi decaindo, decaindo, depois começou a perseguir Davi. E depois ele matou 70 profetas e aquele homem ia pior, pior, pior, pior, pior. Alguém diria, por que que Deus não acabou logo com isso? Sabe por que que Deus não acaba logo com algumas maldades? Pelo menos por dois motivos. Uma é dando chance para a pessoa voltar atrás e se converter. O outro motivo é que o coração daquela pessoa não está totalmente revelado ainda, tem que aparecer mais. Mais, mais. O coração de Josué, de novo, ia entrar numa grande batalha. E o coração dele, alguém diria, o coração dele estava nos pés. Se a sandália era um sinal de status, então agora tira o status. E ele prontamente tirou. Sabe, se você quer andar com Deus, não tem outro caminho a não ser o caminho da prontidão em obedecer. Não tem outro caminho. Se estão inventando um outro caminho, não vai te levar para Deus. Essa submissão a Deus. E quando o Senhor diz descalça, então descalça, tira. O começo da vitória, o começo da conquista de Canaã. Jericó foi o primeiro enfrentamento. A gente diz enfrentamento, mas não foi enfrentamento. Porque Israel não precisou atirar uma flecha sequer. Só obedeceu. Deus, quando vem à nossa direção, meus irmãos, quando a gente tem essa prontidão, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para dar minha vida. Por isso eu disse aos irmãos que se apresentaram como membros hoje, domingo tem mais uma turma. Eu disse, irmãos, tudo que nós fizermos, tudo, seja em público, seja em casa, o objetivo nosso tem que ser a glória de Deus, senão não vai dar certo isso. Tudo que você faz, tudo que você diz, o teu trabalho, eu quero trabalhar para ficar rico, pastor. Você até pode ficar rico, mas se é só para o teu prazer, então a riqueza vai te fazer mal. Mas se você dizer, eu quero ficar rico para botar dinheiro na obra de Deus, para investir em filhos de Deus, para investir em missões, para investir na casa de Deus, e Deus vai te dar, se isso você tem, e se isso você mantém, Deus vai te levantando. Porque para alguns Deus não pode dar dinheiro. Eles vão se desviar. Ah, vão se desviar. Fazer loucura. Eu conheci um homem que tinha vindo de uma vida simples. E ele era bom de negócios. E ele fazia as coisas e dava certo. E ele começou a se converter. Mas ao mesmo tempo que estava se convertendo, sua riqueza ia aumentando. E a riqueza dele sufocou a fé dele. Então ele tinha muito dinheiro para passear todo fim de semana. E passeios excelentes. Passeio é bom, é ou não é, irmãos? Mas todo fim de semana mata a tua fé. Captou? Todo fim de semana mata a tua fé. Ah, digamos que você tem uma casa no campo, uma casa na serra, uma casa na praia. E quando é inverno aqui, você pega o avião sexta de noite, vai para o Nordeste, segunda de manhã está aqui. Tem bastante gente que faz isso. Não sei se você sabe. Eles não têm tempo para Deus e nem para congregar com os filhos de Deus. Não tem tempo. Não tiram esse tempo. Isso não lhes é prioridade. Então esse tipo de riqueza, vamos dizer, mal aplicada, faz mal e destrói a fé deles próprios. Porque não sabem gerenciar o que Deus lhes deu. Vejam mais, irmãos, descalça, tira aquilo que poderá querer fazer você se sentir autônomo em relação a Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer para nós é um sentimento que a gente pode dizer, Deus, eu não preciso de ti. A gente não diz isso para Deus, ninguém é louco, né, em dizer. Mas a gente pratica isso. Deus, eu sei lutar com as minhas mãos, com o meu jeito, com as minhas estratégias, eu crio, bolo isso, bolo. Pior coisa que pode haver é um sinal de orgulho, um orgulho elevadíssimo. Igualmente, lembram por que Lúcifer caiu? Qual foi o pecado de Lúcifer? Lúcifer pecou sexualmente? Não. Anjos não têm essa questão sexual. Lúcifer pecou no dinheiro? Não. Mas ele pecou numa outra coisa. No orgulho. E o que, que ele disse? Lá em Ezequiel e em Isaías? Serei semelhante ao Altíssimo e colocarei meu trono no mais alto lugar. Para mim, me entendo o que eu vou falar agora. Uma das coisas, talvez, mais fortes que você vai ouvir na sua vida, mas tem que entender o que eu vou falar, não pode distorcer o que eu vou falar. Está gravado, né? Ainda bem. O orgulho é o pecado que aconteceu, e é o primeiro pecado, não é desse, da terra, é um pecado que aconteceu no céu. Não foi na área da sexualidade, não foi na área do dinheiro, mas foi na área do poder, querer o poder. É pior o pecado ocorrido no céu, e não ficou, foi banido do céu. O pecado ocorrido no céu é pior do que todas as formas de pecados que acontecem na terra. Gravou isso no teu coração? Todas as formas de pecado que acontecem na terra. Envolvendo, seja dinheiro, envolvendo sexualidade. Porque o orgulho nos torna iguais a Lúcifer. Uma pessoa promíscua fica igual a outro promíscuo. Uma pessoa adulta ou todas as formas de pecado dessa área fica igual a outra. Uma pessoa avarenta que segura tudo para si fica igual a outro. Mas o orgulho nos faz a imagem de Satanás. Você captou? Por que que quando alguém, olha aqui, esse homem agora, Josué, vai entrar numa grande obra. A primeira coisa, tira as sandálias dos pés. Isso significa humildade. Eu me lembro, anos atrás, daquele nosso presidente da república que foi deposto. Lembram? Impeachment. Como ele se apresentava em público. Vocês lembram ainda isso, irmãos? Não vou dizer os mais velhos, porque os mais novos não lembram. Era um garotão lá de Brasília. Carrões, aviões. Depois também muita feitiçaria. Mas era o cara. Quem lembra disso? Estão lembrados, meus irmãos? Parecia que era mais ou menos assim, intocável. E que não errava nunca. E estava lá em cima sempre. E eu me lembro, antes de acontecer tudo, eu disse para uma pessoa: eu não estou gostando desse espírito. Como eu não estou gostando do espírito do momento que rege o país, o espírito. E tem um verso da Bíblia, eu gostaria que você guardasse ele. Abra a sua Bíblia, vamos abrir, marque com a caneta. Marque com a caneta aí. Provérbios 16, 18. Esse versículo você tem que escrever lá no espelho da sua casa. Escreve num papel e coloca ali num ímã de geladeira, na sua geladeira. Se der para escrever na tua mão, escreve. Se quer escrever na tua mão hoje, pode escrever. Nem lava a mão por alguns dias para ficar com ele ali. Olha ele toda hora. Provérbios 16, 18. Vamos lá? A soberba precede, vem antes da ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Na época, eu me lembrei desse verso, na época do impeachment. Um pouquinho antes me lembrei. O médico que fez o parto do nosso filho estava lá, em Brasília, votando naqueles dias. Não vou entrar em méritos políticos, estou entrando numa questão espiritual. Eu não vim aqui julgar político, estou falando de coisas espirituais. E o que a palavra de Deus diz, que quando a pessoa, ela tem isso no seu coração, a altivez de espírito, ela está com esse espírito do diabo dentro dela. Meus irmãos, o resultado é o mesmo que aconteceu com o diabo. Que não era diabo, que era super iluminado até então. Vejam, é disso que eu quero falar hoje. Você quer servir a Deus? Olha, o Josué ia servir a Deus, então tem que tirar a sandália. Moisés tinha 80 anos de idade, quando Deus disse, tira a sandália dos pés. Pode ser que alguém de nós já é mais velho, já está mais maduro na vida. Não, esse negócio aí de orgulho, acho que é para o pessoal mais jovem. É mais para gurizada. Não, é para idoso também. Esse negócio pega todo mundo. Pega ou não pega, irmãos? Não é algo que quer pegar nós também? Claro que quer. Por isso nós temos que estar vigiando. Quando o Senhor diz, te humilha, quer começar algo novo, a gente começa sem sandália. E eu vou dizer, quer que algo cresça na tua vida espiritual, continua sem sandália. Quer dizer, isso é sem altivez. Cuida disso. Senão, meus irmãos, logo ali adiante estamos caídos. Quantas pessoas você conhece que começou muito bem? No meio do caminho, foi dando sinais de decadência. E realmente, caíram. Quantos você conhece? Espero que não sejamos nós. Que a gente tenha um coração ensinável. Um coração pronto para obedecer. Que a gente tenha a trajetória de Josué, ficou ali servindo por anos e anos, praticamente 40 anos, ele ficou servindo o Moisés. Agora, sabe como é que, vamos imaginar um Moisés, um Josué que não fosse assim como foi esse aqui? Talvez depois de 20 anos servindo, 30 anos servindo. Servindo ao Josué. O Josué servindo ao Moisés. Um dia o Josué dissesse, Deus, eu não aguento mais. Eu vou continuar aqui carregando água para esse homem a vida inteira. Eu vou continuar aqui armando e desarmando a tenda dele a vida inteira. Estou imaginando agora um Josué ao contrário. Com um coração ruim. Se Deus te chamou para uma obra simples, para fazer a vida inteira, faça. Outro dia, conversando com o irmão me disse, Paulo, Deus me chamou para fazer uma coisa no reino dele, na casa do Senhor. Um irmão que está sentado aqui me disse, Deus me chamou para fazer uma coisa. Algo que não aparece muito. Ou em muitas situações, algo até quase secreto, sigiloso. Sabe que Deus tem chamado alguns de vocês para orarem. Em geral, ninguém sabe que você é um intercessor ali diariamente. Tem irmãos aqui que levantam cedo de madrugada para orar. Ninguém sabe. Deus sabe. Tem irmãos que estão jejuando regularmente. Quase ninguém sabe. Deus sabe. Tem irmãos que estão evangelizando regularmente, todos os dias. Quase ninguém sabe. Deus sabe. Tem muita coisa boa, linda que acontece que eu não sei, ninguém sabe, mas Deus sabe. E é isso que mais importa. E alguém poderia, mas eu vou passar, pastor, a vida inteira só orando aí pela igreja. Hoje eu conversei com um irmão que me disse assim, ele está na faixa dos 50 anos, e ele me disse, Paulo, nós estávamos falando sobre a nossa velhice, falando da nossa velhice, já pensou? Velhice quando eu quero dizer lá pelos 80, tá? Não antes. Ou nossa aposentadoria. E ele me disse, quando chegar a nossa aposentadoria, nós estávamos falando, vamos ajudar os mais jovens. A gente não precisa estar na obrigação de alguns trabalhos da igreja, a gente fica mais correndo pela raia 2. E ele me disse, quando eu chegar na minha velhice, eu quero orar muito, muito. Esse vai ser o meu serviço da velhice, orar pelos pastores da igreja. Você já pensou um homem que está dizendo, a minha velhice, ou depois da minha aposentadoria, ele tem outra atividade, muito ativo, mas eu quero ter mais tempo para orar pelos pastores da nossa igreja. Eu fiquei feliz demais em ouvir isso. Alguém quer se aposentar da vida natural, secular, para ser um intercessor, mas com mais tempo. Ninguém vai enxergar esse trabalho que esse irmão vai fazer. E alguém pode dizer, vai orar até morrer. Que atividade mais linda, mais preciosa do que essa. Perceba, irmãos, quanta gente está servindo a Deus, quase que no anonimato, ninguém enxerga. Mas estão ali. Quando ali o Josué servia o Moisés, muita gente achava, é mais um menino, mais um moço. Depois já era um adulto carregando água para lavar as mãos do Moisés. Isso aí qualquer menino pode fazer. Alguém diria, mas que desperdício. Não era desperdício, sabe o que era aquilo? Treinamento. Teste do coração. Josué foi aprovado, tanto que Deus o elevou à posição máxima que havia em Israel. Onde começa a derrota? No coração. Onde começa a vitória? No coração. Coisa mais linda que eu acho, irmãos, é quando você é um homem, tem suas atividades, tem suas obrigações no trabalho, você é uma mulher, tem as suas obrigações em casa ou fora de casa. Qualquer uma delas dá muito trabalho. E aqui na igreja você chega e diz, pastor, pode me botar a limpar os banheiros. Nem sou eu que faço, tem outros irmãos que cuidam disso aí. Mas eles acham que é eu que faço as escalas, não sou eu que faço a escala. Pastor, tem uma vassoura aí para nós limpar alguma coisa? Outro dia uma pessoa chegou e disse, tem grama para cortar aqui na igreja? Eu disse, não tem, aqui não tem grama. Mas tem umas casas de uns irmãos aí que eu sei que tem. Veja, eu estou falando, irmãos, é de um espírito, de uma ideia que deve dominar o nosso coração. Caso contrário, nós não vamos conseguir ser cristãos. Nós não vamos conseguir. Nós vamos ser uma coisa meio distorcida do que é um cristão. Aqui está um grande comandante que vai para uma grande tarefa. A gente diria, ele vai descalço. Não, depois ele botou a sandália de novo. Porque a região que eles estavam caminhando era pura pedra no chão, não era deserto de areia. E se fosse deserto de areia, tem que botar a sandália também, senão queima os pés. Mas naquela hora, a prontidão para ser humilde. A prontidão para ser humilde. Eu estou falando do teu coração, estou falando do meu. Que a gente tem que fazer revisões constantes. Assim como a gente vai no cardiologista, de vez em quando, né? Não vá só quando dá problema, porque quando dá problema já tem coisas irreversíveis. Vá previamente, vá antes de dar problema. Espiritualmente, acho que a gente tem que fazer essas revisões nossas, antes que a gente dê problema. De orgulho, de achar que sabe fazer as coisas sem Deus, ou que não precisamos dos irmãos, precisamos sim. Mas a gente sempre vai para uma nova tarefa, tem que ter um encontro com Deus, e sem sandália. Quando Moisés tinha 80 anos, ele tinha sido, lembram também, ele tinha sido treinado como um grande guerreiro no Egito. O faraó era o vô emprestado dele, não é? Ele ia assumir o lugar do seu vô. E ele teve um problema, ele achava que era um cara com 40 anos. E matou um homem e fugiu para o deserto. Ficou 40 anos cuidando de ovelha. Alguém diz, mas que desperdício esse grande guerreiro. Esse homem com um potencial tremendo, cuidando de ovelha. Parece desperdício. O que era aquilo? Treinamento de Deus. Deus treinando. Aí Deus aparece a ele aos 80 anos. E aí sim, é um Moisés que aprendeu o que é ter coração humilde. Aqui nós temos um Josué humilde. Humildade não é fraqueza. Humildade, meus irmãos, não é a pessoa ser meio babaca, não tem nada a ver com humildade. Tu pode ser um homem fortíssimo, uma mulher fortíssima, de decisões firmes. Humildade é um sentimento de dependência de Deus. Um sentimento também de servir as criaturas de Deus e a própria casa de Deus. Para mim isso é humildade, quando isso está no teu coração, o servir. Volto a falar o que eu disse aos irmãos apresentados hoje à noite. Tudo o que tu fizer, faça para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, se por acaso alguma coisa que tu faz desonra a Deus, tem que rever urgentemente o que está fazendo. Amém, irmãos? Amém? Hoje eu diria que nós fomos no cardiologista. Se por acaso o cardiologista divino, fazendo os testes pela palavra com você, detectou alguma deficiência, arruma isso o quanto antes. O quanto antes. O coração, o nosso humano, o coração humano, ele pode ter muitas doenças, né? E uma delas, quando a gente tem uma doença, que é uma pequena isquemia do coração, ou quem tem um pequeno infarto, também um pequeno, porque se é grande, tu morre, tá? Aquela parte do coração morreu. Ela não funciona mais. Quando a gente tem alguma desobediência, alguma coisa do campo do orgulho, e tu insiste naquilo, aquela parte morreu. Ali não vai bombar mais sangue. Não vai bombar mais a vida de Deus. Você vai ficar sem um pedaço, vai te faltar algo. Tem muita semelhança do coração natural e o coração espiritual. Portanto, se você nota alguma coisinha, pastor, eu estou com um problema, estou assim. Toma o remédio divino. Sabe qual é o remédio divino? O arrependimento. Se uma pessoa não se arrepende dos seus pecados, ou de um pecado específico que seja, ela vai piorando cada vez mais. Até se desviar. Até cair totalmente. O Josué sabia disso aqui muito bem. Ele era um homem. Quando teve esse encontro com Deus, imediatamente tirou suas sandálias. É necessário tirar hoje sandália dos pés, agora figuradamente falando. É necessário, você que está me ouvindo, eu só posso falar por mim. E só você pode falar por você.